a Vênus e Scratch. Enquanto eu vou conduzindo na rima, os b-boy arrasa a cada batida e geral joga a mão pra cima e firma com a gente no... Ei, stop! Rap nacional é só pedrada, ideia consciente, é hip hop de verdade, porra. Caso eu morro, o movimento vai sentir minha falta. Porque não fazer som de se apresentar fazendo música boa. Que eu fico foda como a beca na antiga. Três vistos todo preto em gonha, de portão na Adidas. Sua vida louca, parece um boy dançando sem parar, sendo virado cultural. E sim, show de rap na quebrada. Nova arma do All-Star Game do rap. Jogando mesmo título nas Big U Pack. Voando alto como Jordan. Então não tente comparar com ninguém. Sempre conceito, a nossa meta é quebrar barreira. Isso é cultura e todos nós devemos cultivar, mas sem dar brecha. Se tem vários que ramela com o tempo, eles vão rodar. Só quer ficar famoso, eu quero ver segurar a responsa. Se Deus deu a vida dele pela minha, eu não posso ramelar em nenhuma rima. Ao som dos rap que me inspira, encontrei a saída do labirinto em que eu viver. Por isso que o governo quer que a escultura seja banida, pra que outros manos também não encontrem essa saída. Porra na esquina, vendendo droga ou fazendo pita. Aí que o hip hop entre cena, só DJ manos da Vênus e Scratch. Enquanto eu vou conduzindo na rima, os b-boy arrasa a cada batida e geral joga a mão pra cima e firma com a gente no... O som que bate forte é o hip hop, que assusta os modinha, deixar o sistema em choque, acostumado com poesia, com falsas historinhas que não relatam a real da periferia. Fomos da antiga e poucos de atualmente, com a mesma ideologia, com fé, seguimos em frente. Grandes personalidades deixaram saudade. Costa Leste eterno, Big, Costa Oeste tem um Mephisto 4. Cenário nacional também sente saudade de um prêmio de guerreiro, salve sabotagem. Na banca é só os fortes, só neguinho, gangster em prol do hip hop. De cima do palco observa atentamente. União bate cabeça, só quem é linha de frente. Tem mina que representa, chega e rouba a cena. Só os monstros reunidos, playboy não se aguenta. DJ manda o som, meu coração segue a batida. Esse é o hip hop da sonora da minha vida. Aí se não acredita que esse som salva a vida, é porque nunca colou e não é da periferia. A mídia maldita está querendo arrastar, mas os verdadeiros aqui, ela nunca vai comprar. Pra quem desacreditou, olha eu nativa, com meus parceiros na mesma DJ sintonia. DJ manda Vênus e Scratch, enquanto eu vou conduzindo na rima. Os b-boy arrasa a cada batida e geral joga a mão pra cima e firma com a gente no... O DJ MC preparado, b-boy os grafiteiro preparado. Eu coloco meu kit largado, sou maluqueiro estiloso, e ninguém fica parado. Vem se inspirar um pouco desse lado, submundo assusta, mas não fica acanhado. Aqui todos fazem cara feia, põe a mão no saco, mas todos contribuem, passa a vaca, escolhe o lado errado. DJ manda Vênus e Scratch, os b-boy vem dominando a batida. Arrebenta no mic, enquanto os moleque no muro mostra arte nas tintas. O movimento que não para, a resistência da massa que vem equipada e bolada, mantendo a essência old school registrada no estilo, atitude nas quebradas. Desde pivete já venho com ele no sangue. Antes que eu morra, vou poder passar adiante, porque o bagulho não pode parar. Acredite se quiser, hip hop também salva a vida. Vários representou, alguns representa. Nesse verso, os comédia tem que segurar. Gelap não é só mais um. Esse foi pros boca aberta que já tá na hora de fechar. Respeito é bom, no hip hop R.A.P. é o som. Os moleque é tudo bom, marchando e pensando pra frente, mantendo eterna cultura e hip hop aqui DJ nos States. DJ manda Vênus e Scratch, enquanto eu vou conduzindo na rima. Os b-boy arrasa a cada batida e geral joga a mão pra cima e firma com a gente no...